Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. O programa de hoje tratará de um tema muito sério: os assassinatos em massa que temos assistido pelo mundo. Recentemente, um rapaz entrou num cinema na cidade de Aurora, nos Estados Unidos, e saiu atirando, matando 12 pessoas e ferindo outras dezenas. O que leva alguém a fazer uma coisa dessas, hein? E de quem é a culpa? Vamos tentar saber um pouco mais a respeito. Para começar, uma frase do filósofo espanhol José Ortega y Gasset: a violência é a retórica de nosso tempo. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Este programa chega até você com o apoio de quem sabe que a cultura é uma das bases para a convivência harmônica do homem em sociedade. O Itaú Cultural, www.itaucultural.org.br. Acesse o site e veja a quantidade de programas culturais que estão ao seu alcance, mas só se você quiser. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas dessa semana vai para o Ricardo Furtado Fagundes, que comentou assim o programa Desobediência Civil. Prezado Luciano, hoje senti-me incentivado a comentar o podcast Desobediência Civil, tanto pelo tema, que é provocativo, quanto pelo teu incentivo, que soou quase como um desafio. Com tua permissão, não vou comentar a espécie desobediência civil, mas a desobediência na sua forma geral. Há muito que, reunindo alguns conhecimentos assimilados de diversas formas sobre a desobediência, reflito sobre o assunto. Principalmente depois de censurar o meu filho de 12 anos, quando desobedece minhas instruções ou determinações. Ocorre que, após muito refletir e considerar, eu sempre acabo concluindo que a desobediência, diferentemente da teimosia obstinada, é saudável à pessoa. Acredito que o desenvolvimento de uma consciência crítica passe pelo ceticismo e pela desobediência sempre que existe dúvida sobre a decisão da autoridade superior. Obedecer sempre é muito fácil, lava-se as mãos, é hipócrita. A culpa sempre vai recair sobre os outros. Contestar é que é difícil e, por sua dificuldade, pode até ser angustiante. Ultimamente, quando consigo refletir com lucidez e longe da zanga, eu evito censurar o meu filho por suas desobediências, sempre que decorrem do necessário limite à obediência. Estou convencido que não existe autoridade ou conhecimento supremo e que é saudável não estar sujeito a obedecer ordens. Um abraço do desobediente Hernando. Bom, o Ricardo mandou o texto, mas assinou como Hernando, quer dizer, já está desobedecendo, né? Como eu não sei quem é quem, fica o recado aqui, ó. Ganhou o Ricardo ou o Hernando, que tem que mandar um e-mail para a gente explicando. O programa de hoje é pesado e vai tratar de um tema que tem a ver com a questão da educação e da obediência e desobediência. O Ricardo, que é Hernando, ganhou o livro, pois comentou um programa. E você, hein? E vamos à nossa promoção na carta. Olha só, o segundo iPod Touch já saiu. Foi para Paula Andrea. Quem tá dando é a Nakata, a marca de segurança para quem quer componentes de direção e suspensão para seus veículos. Você pode concorrer a um iPod Touch, tem mais 4, cara, para ouvir suas músicas prediletas e baixar o Café Brasil direto do iTunes. Para isso, visite o www.facebook.com/componentesnakata. Não esqueça que Nakata se escreve com K. E publique um vídeo sobre automóveis, um vídeo engraçado, um vídeo que você achou na internet. A cada mês, 3 melhores vídeos serão escolhidos e o que tiver mais curtidores vai levar o iPod Touch novinho. De novo, www.facebook.com/componentesnakata. Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Café Brasil. Então, um sujeito chamado James Egan Holmes, com 24 anos de idade, entra no cinema de uma cidadezinha, na sessão de estreia do mais novo filme do Batman, e percorre o corredor disparando suas armas sobre a plateia. Mata 12 pessoas e fere outras dezenas. A cidade onde o crime ocorreu, Aurora, fica no estado do Colorado, nos Estados Unidos, distante cerca de 30 quilômetros de Columbine, onde em abril de 1999, dois adolescentes mataram a tiros 14 pessoas numa escola. Holmes é filho de uma enfermeira com um cientista da matemática, formado em universidades de renome como Stanford e Berkeley. Criado em San Diego, na Califórnia, Holmes obteve com honras a certificação em neurociência na Universidade da Califórnia. Sua performance escolar o colocou entre os top dos tops, e ele foi cursar doutorado na Universidade do Colorado, em Aurora. Em 2012, sua performance acadêmica caiu e o resto é história. Fatos parecidos já ocorreram na Alemanha, na Finlândia, Noruega, Japão e em outros países conhecidos por serem de primeiro mundo, locais onde a violência não é considerada coisa banal. Aqui no Brasil, em 1999, um estudante chamado Matheus da Costa Meira fez o mesmo numa sessão de cinema do Shopping Morumbi, em São Paulo, descarregando uma submetralhadora na plateia que assistia ao filme Clube da Luta. Preso, o Matheus foi condenado a 120 anos de prisão, pena reduzida depois para 48 anos e 9 meses. Matheus parece um sujeito normal. O James Holmes, tirando o cabelo vermelho, também. O que é que leva um indivíduo a um ato tresloucado de disparar uma metralhadora sobre gente que ele não conhece, hein? Será o acesso às armas? Talvez os videogames e filmes violentos... Não, eu acho que é o capitalismo. Talvez o neoliberalismo. Vamos ver. Eu não me senti muito bem colocando a trilha sonora neste programa, não. O tema pede é introspecção. Mas cabe aqui Bom Dia Tristeza, de Adoniran Barbosa e Vinícius de Moraes, com o Duo Fel. Há muito tempo eu venho trabalhando esse tema e reunindo material para fazer um programa. Dessa vez, vamos ver se a gente consegue entender o que é que se passa pela cabeça desses malucos. Assassinatos em massa são definidos pelo uso de armas e pela existência de 4 ou mais vítimas num curto período de tempo, limitado a 24 horas. Ocorrem no ambiente do trabalho, em escolas, ginásios, shopping centers, cinemas e outros locais públicos. Eu vou partir de onde existem estudos a respeito, os Estados Unidos. Excluindo-se os casos que envolveram assaltos, tráfico de drogas e guerras entre gangues, contabiliza-se 140 ocorrências nos Estados Unidos entre 1900 e 2009. Entre 1900 e 1965 aconteceram 21 casos. Nos anos 70 foram 13 casos. Nos anos 80 foram 32, nos anos 90 foram 43 e na primeira década dos anos 2000 foram 26, um declínio importante. Sempre que acontece um caso como o do cinema de Aurora, a opinião pública mobiliza-se para discutir o desarmamento, colocando a culpa na posse de armas, tradição que nos Estados Unidos é quase sagrada. Nos Estados Unidos, possuir uma arma é direito do cidadão de se defender, e pesquisas realizadas por lá demonstraram que esse direito não tem impacto direto na ocorrência dos massacres, já que as variações no número de ocorrências se deram enquanto a posse de armas permaneceu constante. O Dr. Grant Dewey é autor do livro Assassinatos em Massa nos Estados Unidos, Uma História, e com base em suas pesquisas, tenta explicar as razões desses acontecimentos. Ele diz que a recente queda no número de casos se deu em razão de mudanças demográficas, aumento de policiamento, mudança de valores culturais e outros aspectos sociais. Na verdade, ele diz que a queda do número de casos de assassinatos em massa segue a queda da criminalidade, dando como exemplo as décadas de 1940 e 1950, quando os índices de crimes foram relativamente baixos, inclusive dos assassinatos em massa. O mesmo ocorreu durante o começo do século XXI, quando os índices de crimes caíram substancialmente nos Estados Unidos. Diz o Dr. Grant que o índice de crescimento de alguns indicadores sociais, como casamento, nascimentos, empregos, aquisição da casa própria, adesão a religiões, pode não ter impedido os assassinos em massa, mas certamente serviu para dissuadir aqueles que estavam em dúvida. E apesar dos problemas econômicos recentes, a melhoria dos índices econômicos e sociais nos últimos 10 a 15 anos certamente teve um impacto na redução de crimes, inclusive os assassinatos em massa. Outro fator redutor foi a melhoria do monitoramento dos indivíduos que apresentam tendências à prática dos assassinatos em massa. Uma das lições aprendidas com os tiroteios nas escolas foi de que comunicar prontamente às autoridades qualquer atitude suspeita ou ameaça tem servido como elemento preventivo a esse tipo de crime. O Dr. Grant admite que vários planos não foram colocados em prática pelos criminosos justamente por seu comportamento suspeito ter sido reportado às autoridades em tempo hábil. Mas a expressão verbal ou escrita das ameaças de violência é apenas um dos indicadores do perigo dos assassinatos em massa. Há um perfil já determinado para os assassinos em massa nos Estados Unidos, que é muito diferente do perfil dos assassinos comuns. Olha só. 50% dos assassinos comuns são negros. 50% são mulheres. 80% cursaram até o colégio e a maioria matou algum conhecido durante um roubo ou um crime. Já mais de 90% dos assassinos em massa são homens, brancos, entre 30 e 40 anos de idade e com um grau de instrução mais alto que o colégio. Outro fator comum. Eles acham que sofrem ou sofreram injustiças e acusam os outros e a sociedade por seus problemas. Sentem-se perseguidos e sofrem de problemas como esquizofrenia ou depressão. Isolam-se da sociedade e por isso constantemente agem sozinhos. Mais uma característica. Criminosos comuns fogem da cena do crime. Mas dos 100 casos analisados pelo New York Times, nenhum criminoso fugiu e 89 nem mesmo abandonaram o local do crime. Além disso, por não acharem que a vida vale a pena, os assassinos em massa são suicidas em potencial. Dos 140 casos estudados pelo Dr. Grant, metade terminou com o criminoso suicidando-se ou provocando sua morte pela polícia. Esse índice é 10 vezes mais alto do que aquele observado entre os homicidas em geral. Os assassinos em massa não querem apenas matar, querem morrer. Calma, violência. Violência, calma. E a pureza da minha alma. E a minha inocência, calma. Violência, violência. Um estudo do jornal New York Times apontou pontos interessantes sobre 100 casos estudados. Apesar dos assassinatos serem atribuídos a vários aspectos violentos da cultura norte-americana, o exame das evidências mostrou que videogames, filmes ou a televisão não foram fatores fundamentais para encorajar os ataques. Em apenas 6 dos 100 casos, os criminosos se mostraram interessados em videogames. E dos 100, apenas 7 eram interessados em cinema. Os assassinatos em massa, apesar de seu grande impacto na sociedade, continuam sendo casos raros, representando menos de 1% dos homicídios. Ao perceber um perfil distinto, um grupo de suicidas que não tem os mesmos padrões de pobreza e raça associados aos crimes regulares, o estudo do jornal apontou que os casos de assassinatos em massa têm mais a ver com a incapacidade da sociedade de lidar com problemas mentais do que com a falta de segurança. Na maioria dos casos estudados, familiares, amigos, terapeutas não deram importância ou simplesmente ignoraram sinais de deterioração mental que poderiam ter impedido os crimes. Mais da metade dos criminosos estudados pelo jornal apresentaram histórico de sérios problemas mentais, como hospitalização, consumo de drogas psiquiátricas, tentativas de suicídio ou evidência de psicoses. Dos 24 criminosos que comprovadamente tomavam remédios psiquiátricos, 14 haviam parado com a medicação quando cometeram seus crimes. 48 criminosos tiveram algum tipo de diagnóstico formal de esquizofrenia. Dos 100 casos examinados pelo New York Times, 63 envolveram pessoas que fizeram ameaças de violência antes dos eventos. Os assassinatos em massa não são atos impulsivos, nem atos de violência afetiva, quando as pessoas bebem demais, por exemplo, e saem matando. Os assassinos em massa normalmente agem com um minucioso planejamento e praticam seus atos após algum fato que deflagra sua violência. A perda de um emprego foi o gatilho em 47 dos 100 casos. O rompimento de um relacionamento afetivo foi o gatilho em outros 22 casos, levando os criminosos a canalizar seu ódio e vingança contra aqueles que julgavam responsáveis, sejam reais ou imaginários. E por causa desse gatilho, parece que agiram de forma impulsiva, num acesso de fúria. Minha mão não tem mais palma, dói a irreverência. Violência, calma, brasileira é minha alma. Rara experiência, violência, calma, violência. Você está ouvindo Calma Violência, de Raimundo Fagner e Fausto Nilo, com o próprio Fagner, em 1976. Vamos continuar o nosso estudo com mais um ponto importante. Apesar do seu alto nível educacional, metade dos criminosos estava desempregada, o que pode indicar um alto nível de frustração de expectativas. E quem não tem recursos emocionais para lidar com essa frustração, canaliza suas energias para a raiva, o suicídio e a vingança. Pesquisas globais indicam que assassinatos em massa estão presentes em todas as culturas. Nos últimos tempos, vimos casos acontecendo na Europa, na Austrália, na Ásia e até mesmo no Brasil, quando em abril de 2011, Wellington Menezes de Oliveira invadiu uma escola e matou 12 crianças, no que ficou conhecido como o Massacre do Realengo. Wellington deixou um bilhete onde se dizia vítima do bullying, e quem o conhecia relatou sua introspecção, falta de amigos e abalo pela perda da mãe adotiva. Investigações posteriores mostraram que Wellington exibia muitas das características de alguém que poderia cometer um crime como aquele. Mas era tarde demais. Mas o ponto mais importante é que os eventos no Brasil, na Noruega, na China ou no Japão, além de outros, diferente dos Estados Unidos, ocorreram em sociedades onde a posse de armas, se não é proibida, é muito dificultada. As armas são adquiridas de modo ilegal, e é aí que mora a tristeza. Tristeza é uma coisa sem graça, mas sempre fez parte da minha canção. Tristeza se uniu à beleza que sempre existiu no meu coração. Beleza é a tristeza da flor que nasceu sem perfume, mas tem seu valor. Beleza é a tristeza da chuva num dia de sol a chorar do céu. Beleza é a camélia que vai enfeitar um caminho feliz. Beleza é o descanso do sol quando surge um luar no céu. Pois então, você acaba de ouvir Tristeza, de e com Luiz Bonfá, que eu já emendo com Canto Triste, do Edu Lobo e Vinícius de Moraes, com o grupo Flor de Abacate. Muito bem, e por fim veio o papel da mídia, da imprensa. Ao fazer aquelas coberturas que a gente já conhece, com aquela estética dos videoclipes da violência, e martelando os detalhes dos eventos no ar por semanas, a imprensa contribui para criar na sociedade e nos potenciais criminosos a ideia de que existe uma alternativa possível. Sim, é um absurdo, é horrível, é impensável, mas tem louco que faz. E o que até então era inconcebível, entrar num shopping, numa escola, num cinema e disparar contra pessoas que você não conhece, passa a ser concebível. É inaceitável, mas é possível. E um indivíduo raivoso, instável, com algum tipo de problema mental, entende que existe uma válvula de escape para sua angústia: fazer o que os outros fizeram. Pelo menos 14 dos criminosos estudados pelo New York Times disseram que tinham conhecimento do que haviam feito seus predecessores. Os dois garotos do massacre de Columbine, por exemplo, disseram que queriam fazer melhor. Há quem chame isso de contágio social, cujo mecanismo de transmissão é uma ideia que é lançada ao ar. Que tal entrar no cinema e metralhar todo mundo, hein? Os senhores da imprensa deveriam conversar, não para censurar, mas para definir uma forma de apresentar esses fatos sem transformá-los num espetáculo, fazendo deles um desestímulo a que outros tentem o mesmo. Não é fácil, eu sei. Muita gente vai tentar usar esse argumento para impor o tal controle social sobre a mídia, aquele eufemismo que criaram para dar outro nome à censura. Resumindo, antes do cinema, da televisão ou de videogames violentos, antes da facilidade do acesso às armas ou da falta de segurança pública, os assassinatos em massa têm a ver com gente que tem problemas psicológicos, psiquiátricos e mentais. Tem a ver com loucura, com gente que precisa ser monitorada e controlada, por mais agressivo que isso possa parecer. É impossível garantir que eventos como esses não aconteçam, mas é possível trabalhar para que sejam prevenidos. O Dr. Grant aconselha que estejamos sempre atentos a sinais de comportamento que possam representar situações de risco, como o isolamento social, problemas mentais, violência e ameaças verbais ou escritas, sentimentos de perseguição e de vitimismo. É complicado achar que devemos policiar nossos vizinhos e conhecidos como se fôssemos Little Brothers, uma versão individual do Big Brother de Orwell. Tem um gosto autoritário, de patrulhamento, mas ainda não inventaram arma mais eficiente para prevenir as tragédias. Você tem alguma outra ideia, hein? Se tiver, comente este programa. Hoje, a tristeza me abarcou. Versei duas lágrimas. O peito apertou. Não quis nem abrir a janela. Tranquei as portas. O mundo todo era minha dor. Hoje a tristeza me abarcou. Versei duas lágrimas, o peito apertou. Não quis nem abrir a janela. Tranquei portas, o mundo todo era minha dor. Sem nenhum dissabor, meu mal não tinha calor. Será saudade, será maldade minha, minha dor. Será saudade, será maldade minha. Bem, é assim então ao som de Sobre a Tristeza, com a carioca Cristina Cascardo, que nosso Café Brasil vai saindo de mansinho. Ô, programinha pesado, viu? Que sirva de alguma forma como uma homenagem às muitas vítimas desses indivíduos enlouquecidos. Hoje a tristeza me abarcou. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Ricardo Furtado Fagundes, o Duofel, Luiz Bonfá, Grupo Flor de Abacate, Cristina Cascardo e Raimundo Fagner. Este programa chega até você com o apoio do Auditório Ibirapuera, que faz da música um instrumento de polinização cultural da sociedade, baixando ansiedades e trazendo paz espiritual para quem tem sensibilidade. www.auditorioibirapuera.com.br. Acesse o site, escolha um show e deixe-se levar pela verdadeira experiência da arte. Será saudade, será maldade minha, minha dor. Este é o Café Brasil, um programa que fala do mundo, da vida, da arte e do ser humano. Você tá estranhando, né? O programa normalmente é pra cima, mas hoje ele tá sombrio. É, pois é. A vida, às vezes, tem um lado negro também. E para terminar, uma frase do dramaturgo alemão Georg Büchner. Todos somos doidos, mas ninguém tem o direito de impor aos outros a sua loucura. Você ouviu Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil.